cruzamento da 1735, Força Aérea 2733. Controle agora, 120, décima 8, já volto. 120, 8, 2, 7, 3, 3. Salvador, muito bom dia, Força Aérea 2733 no Axé, meio pé está mantendo, 33. Auto, autorizado, táxi para ingresso. Confirmando, vai manter o corredor Axé até que trânsito de Salvador? Até o Axé, até o final da barra, depois vai para Vera Cruz, acende até 2000, realiza um procedimento naquela localidade de 2000 a 200 pés e depois faz a coordenação para retornar pelo ILS da X-Ray da pista 10 para Toca Remete em Salvador. 7, 1 mil pés, corredor Axé, reporte farol da barra, Força 2733. Reportaria farol da barra, 1 mil pés, Axé, 33. Salvador, voo no 260, de esquerda pro 045, também dá uma informação. 260, ciente, livre desvio. Tá livre, voo 260. É clima Yankee, frequência livre. Coordenação 2345, mais próximo milial na cala. Controle em 1020, décima 1. Coordenando a livre, mais próximo milial, 1020, décima 1, décima 1. Décima 1. Na capital, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 7, 0, 0 graus, 0,5. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 7, 50 graus sincronagem. Passando de Femitoque, o clima. Após desvios para o Areduna, desça para 3 mil pés, ajuste 1013. Ok, após desvio Duna, 3 mil pés, 1013, zona Salvador, bom dia, voo no 073, passa 1500 pés. Com 073, bom dia, contato radar, saída da El. Da El, 703. Tá fora do solo, Mike, é certo. Delta litoral e controle, não 20 decimal 8, por favor. 208, Delta. Dole, Salvador, papapá, Mike, é Delta. Mike, é Delta, plataforma Manati, direto, no meu pé, reporte, limite CTR. para Lima de CTR, solicita acender para 1.500 pés, está presente. Está livre, 1.500 pés, Mike Eco Delta. Delta. 06. Passando aí o farol da barra, o Força Aérea 2733, autoriza a ascensão para 2.000 e para onde? Vera Cruz. Da Papata, foto, meu foco pra cima. Livre decolagem, meu foco cima, vento 050 graus, 7 nós. 50. Série 2733, mantendo o número PES, tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, 1737 da Gol, levando 4.000 para 2.000. Passando do PR, Vera Cruz, do 2. Desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 3, reporte localizador de Iverest. 2003, autorizado, licença estabilizada. Gol no 260. Fundo 40? 5403. Então, Maceió, nível 250. 61140, autorizado para Maceió, nível 250, via Upper Whisk 58, até Orago, após, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com o primeiro curva esquerda, no perfil de saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5002 e o controle 120 do final 8, 61140. Autorizado para nível 250, via 258, após voo Orago e Maceió. Fora 10, primeira curva esquerda, Puca Caju, 5002, transpondo 208, é o Oxanero, 6140. 6140, procedimento correto, é passo quando pronto, 02. Boa noite. Controle o voo 1073. Gol 073, siga. Nós temos umas formações aqui na frente, que é umas 20 até 30 milhas. Se a gente, se o senhor autorizasse a gente direto por seguro, a gente iria livrar tudo. Gente, livre desvio na proa de Porto Seguro, gol 1073. 073, obrigado. Então, voando direto por seguro. Salvador, bom dia, 3.52. Siga para o controle. 35414, acende identificação, vem na proa de Mari, para a chegada Mari, reporte para descida. Chegada a Mares, vou na proa da posição ITAP, desça para o nível 050. Felizado, tem um Cambari, 1260. 1260, Lívia LS, Chima e Torre, 1895. 1895, 1260. Hotel 55 milhas Sul Salvador, serviço radar encerrado, chama ele 1201. Gol 1260, estabilizado, vai estar travado. 2.0 pouso autorizado, pista 10, 270 graus, 7 nós. Autorizado pouso na 10, zona 260. Kilo Quebec Sierra, muito bom de informação. O curso é Juliette, prossiga. O 1073, chame Centro Recife, frequência 133.25. 3325, obrigado. Bom final de semana. Realmente. Kilo Quebec Sierra, seja muito correto, consigo saber? Descimento Taco, Torre 1 no 8395, ajuste no 0 no 3, como é que será? Bom voo. Conversação em Descimento Taco. Controle Trip 5403, autoriza voar Duna? Até a Prod Bonf, para a chegada Bonf, tá, Trip 5403. 03. O 4207, desça para o nível 100, chegada Bonf, reduz a 2509. Trip 5414, desça para o nível 060. 060, Trip 5414. Zero, só os 3, deixa aí no 219. 219, obrigado, boa. Se livre, Mike, Eco Delta. Bom dia, no 260 de pronto. No 260, muito bom dia, Alfa Juliette para 08. Alfa Juliette 08, no 260. Siga para o 7733. Pés para o ILS X-Ray Normal Zero. Nesta próxima limite está o localizador. O 7733. Reduz a 3198, reduza 2109. 310, 3198. Reduz a taxa para ingresso, que vai ser. Quatro no quatro, reduz a dois para 2109. Tupã 3198, desça para 3.000 pés, ajuste 10 no 3. 3.013, 3.198. 354-4, desça para 4.000 pés, ajuste 10 no 3. Desça para 4.000 pés, ajuste 10 no 3. Para 4.000, 10 no 3, 354 no 4. Trip 5403, reduza para 2109, desça para 4.000 pés, ajuste 1093. Para 210, descendo para 4013, 5403. Azul 4207, desça para o nível 050. 050 para 207. Está estabilizado no lote. 72733, Livre LS, chame torre 118 decimal 95. 118 decimal 95, grato pela coordenação, bom dia. Bom dia. Trip 5414, vetoração sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador, tráfego 12 horas, 2 milhas, um Airbus 320, livrando 4.000 para 3.000 pés, rumo nordeste. Paciente, visual com tráfego, trip 5414. O 397 está pronto para o ataque, 147 a bordo, 4 horas e 6, alternando Galeão. Sara do 733, a intenção é TGL? Afirmativo, TGL pode ser na 10 e coordenado também na 17 para otimizar. O 2733 está ciente das do tráfego. Estarei passando o ferro, 2733. Stand back, você é autorizado a colar, vento 80 graus, aí traz. 5414, reduza para 1709, é o número 3 na aproximação. Redução 170, número 3, ciente, 5414. Atingir 3190. 3198, desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 3. 2013, 3.190. Trip 5414, desça para 3.000 pés, ajuste 10 no 3. Para 3.000, 10 no 3, trip 5414. Viu, 397, pode ficar 10 pronto. Alinha 397, tem condição de agilizar a linha de decolagem temporada? Estimativo, 397. Se agiliza, autorizado a linha de decolar, pistão no zero. 180 graus, 10 mais. Utilizando, autorizado a linha de decolar no 01, 397. Como é que serve? Close 38, controle, 1208, boa. 1208, abraço. Tá passando externo, Força Aérea 2733. Tá cheio no meu pé, você pode na farol da barra. Pode na farol da barra, que vai que tem. Trip 5414 no 4, vai ultrapassar o curso do localizador, novo limite, que demais com 20 de Simbra. Limitado 120 de Simbra, o Trip 5414. Trip 5403, alteração sequenciamento, curva direita para 260, limitado pela magnética 110 de Simbra, atingiu 40, mantenha, 4.000 pés. Direita 260, 140 de Simbra. Azul 4207, reduza para 2109, aguarde vetoração, final ele é sequenciamento. 2109, aguardando vetoração, 4207. 3198, pode receptar, senhor? LS, 3198. E o azul 4207 para o nosso melhor planejamento da, pelo menos do resto da descida aqui. Quantas milhas até o pouso, por gentileza? Aguarde. Trip 5414, desça para 2000 pés. Ajuste 1013. 2013, trip 5414. Tem uma milha, azul 4207. Muito obrigado. 5414 para o localizador, direita para 130, reporte estabilizado. Para o estabilizador, direita 130, reportará estabilizado, é o trip 5414. Para 2733, autorizado para o CAI RMT, pistão no zero, vento 50 graus, 10 graus. Azul 4207, vetoração, sequenciamento, direita para 260, limite o QD Mike 120 de Simbra. Gente, direita 260, limitado 120, QD Mike de Simbra, top 207. Trip 5403, esquerda pro 170, limite o localizador, desça para 3000 pés, ajuste 1013. Esquerda 1970, descendo para 3013, no limite ao localizador. Controle, bom dia, 1397 decola. Bom dia, 1397, contato com o radar, Cidadael. Cidadael, 1397. Trip 5403, complete esquerda para 130 para o localizador, desça para 2000 pés, ajuste 1013, livre S. Hotel Juliette Serra, Papai Romeu, Hotel Juliette Serra, vou local, Salvador, Salvador. 500 pés de altitude, decola da, do pátio 4, quando autorizado pela torre de controle, com pro nordeste, para interceptar o corredor forte até 1,0 milhas afastado do campo. Aciona no transponder 0174 e o controle opera em 120.8, o Papa Romeu Hotel Juliette A. Controle esquerda, perna do vento, aguarda 2733. Esquerda, perna do vento, aguardando 2733. 2320, 5 milhas à frente. Chame torre 1895. 1895, boa, 35494. Boa. De Salvador, uma, um bom dia, 35494. Dia 5414, número 2, para pouso. 50 graus, 10 nós, aguarde 3. Ciente, aguardará pista livre do trip 5414 a 1.8 milhas para externo. Tá, 1.0, vai seguir 1 até 72 da companhia, 5 milhas à frente, aguarde transferência. 5403. Azul 4207, esquerda pro 180, limite o localizador. Pro 180, limitado pelo localizador, azul 4207. O 4207, complete esquerda para 130 para o localizador, desça para 3000 pés, ajuste 1013, reporte estabilizado. Ok, curva esquerda 130, vai descer para 3000 pés, 1013, reportará, azul 4207. Chame torre 1895. 1895, 5403. Olha o tráfego na perna do vento, para interferir com a sua pessoa. Paciente, pouso autorizado na 1.0, confirme tráfego na perna do vento, trip 5414. Confirme, cara, não interfere com a sua pessoa. Tá ciente. RM. Aí, trip 5403, passou. Está estabilizado no lock. Trip 5403, número 2 para pouso. Vento agora 70 graus com 9 nós. O marido está livre. 5403. Azul 4207, desça para 2000 pés, nós deixamos 0 no preço. 2000 pés, 0 no preço, 4207. Nova matéria, está motor igual no 397. Com 397, por seguir. Devido informações da entidade aérea, solicita direita por 230. O ideal seria bridge. Sente, está livre, desvio, com 397. Você está dizendo, então vou no bridge, com 397. Então, Juliette, você é pronto para acionamento? Estou ciente, eu estou Juliette Serra. Acione e me chame para o táxi. Chanel 6140, 81 a bordo, 1h50, alterna Recife. 6140, autorizado táxi, direito via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8395, ajuste padrão no 03, bom voo, 6140. Livre táxi, 8895, obrigado, bom trabalho. Estabilizado. Aguardando. Solo trip 5414, livrando no zero. Trip 5414, bom dia, Alfa Juliette para o pátio 3, atendo os sinalizadores. Alfa Juliette, pátio 3, trip. 2733. Prossiga, Juliette Serra. Autorizado táxi, chama no ponto de espera do hotel. Hotel Juliette Serra. Solo Sport 2, libera direito, chama no 21 do Small Hotel. 219, trip. Pode estar pronto, 6140, no chanel. 6140, no chanel. Firme. Mantenha o ponto de espera, o tráfego na assinada 10. Mantenha o ponto de espera, não. 5403. Fogo autorizado, pistão no zero. Vento 060 graus, 10 nós, check 3. Baixar travado, 407 autorizado. Pouso, pistão no zero. 207, para informação, cara, na perna do vento, não interferirá com o seu curso. Se a gente tem o tráfego no TQS 4207. Juliette Serra, a intenção é decolar da interseção, ponto de espera ou alinhar cabeceira 17 após o plano 10. Autorizado o alinhamento, não é tráfego para informar. Informe pronto, cabeceira 17. Com o número 2, a portaria nacional, gerando base 2733. Serviço aqui, de acordo com a infraero, 04, pro 5494. 04. 03. 03, aqui o previsto 05. O Fox Trot 08, só 3504. Pode para a descida, Mike Eco Delta. Gerando base 2733. Direita 219, tá 207, boa. Tá, Salvador, bom dia, Azul 407, tá, escuta. Azul 407, muito bom dia, Alfa Juliette para o 01. Alfa Juliette para o 01, tá, 407. Pista 0, 50 graus, 8 nós, atente a pássaros na frente. Ok, tá igual com os pássaros. O 2733 está livre, toca remete na 10. Papa Romeu Hotel, Juliette Serra, autorizado a decolar. Pista 17, 150 graus, 8 nós. Eco Alfa Oscar, bom dia, Juliette confere, pronto, cópia. Oscar autorizado para Fortaleza, nível 270, via Trasulo 19. Decola da 17 com curva à esquerda, no perfil da Momo Transição Froti. Aciona 5573 e controle 1208. É o transponder para o Eco Alfa Oscar. Alfa Oscar, só confirmando, Momo, Transão, Froti, Fox, Romeu, Oscar, Tango, Índia. Tá bom. Você acabou de decolar, pistão no zero. Pai, solo, hotel Juliette Serra, para curva à esquerda, saindo corredor forte. Gente, mantém ali no litoral, hotel Juliette Serra, tá visual com o Caravan, que acabou de decolar da pista principal. Siga na linha do litoral e aguarde transferência de comunicações. Certo. Tá do veto, 2733. 2733, tocou RMT 54, reporte para girar base. Reportarei para girar base, 2733. 1-40, autorizado a decolar, pista no zero, vento 40 graus, 89. Hotel Juliette Serra, continue no litoral e chame o controle. 120, decimal 8, que é volta. Controle 120, decimal 8. Salvador, hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, no corredor forte, reporte para regresso. Gente, ó. Para o táxi, o gol 1983, 187 a bordo, 3 horas e 45, alterno Galeão. O 1983, autoriza o táxi via parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste no 03 do gol 1983, bom voo. Muito obrigado, ponto de espera 295, gol 1983. Padrão 1140. Xeré 640, contato radar saída PUCA. Saída PUCA 640. 2733. É qual a próxima lua pra tu? Torre, bom dia, gol 1983, ponto de espera, pronto. Bom dia, gol 1983, alinha e mantém, pessoal. Alinha e mantém, gol 1983. Romeu, Eco Índia, muito bom dia, informação com o senhor Juliette, prossiga. Portarei para gerar base na perna do verso 2733. Eu, Eco Índia, autorizado a 3 novembro, Juliette Delta, nível 045, tabulando da 17, com primeira curva à esquerda, restrito 1 no meu pé, corredor forte, aciona 0263 e o controle 120.8. 50 graus, 10 graus. Ainda cola, gol 1983. Índia para acionamento, Itax, torre 1-8-95, cotejamento correto, o ajuste no 03. Bom voo, Romeu, Índia. 4, chegada a Mares, para 050. O meu Eco Índia, acione e chame para o táxi. Controle o hotel Juliette Serra. Prossiga o hotel Juliette Serra. Mantendo ainda o corredor, senhor, para a possibilidade de ascensão a 2000 para verificar o equipamento. 2000 pés, o ajuste do altímetro 1013, hotel Juliette Serra. Serra. base, tocar e remeter. Estão na cara, 250 graus, descer. Autorizado, gerar base, tocar e remeter, 2733. Proposta, 107. Vai ser 3D pulou 01, chama o controle, maluco. Obrigado. Torre 93. 983. Contato radar, saída da Elson, pulou 360. Da L3E. Autorizado o táxi para ingresso. Aqui é o Cudel, desça para 500 pés, ajuste 103. Queen autorizado ingresso, reporte pronto. Vocês estão no site. Xenem 140, chama Recife, frequência 2685. 2685, 140. Voador, o voo 1260, bom dia, para autorização Recife, do Acre. Voo 1260, bom dia, autorizado para Recife, nível 390, via perfil 58, decola da pista 10, com primeiro curva à esquerda, no perfil de saída Pucca, transição Aracaju. Transponder 5026 e o controle 120.8, voo 1260. Oito, decola da 10, curva esquerda, Pucca, Caju, 5026, transponder, 1208, o controle, voo 1260. Voo 1260, cruzamento correto, está tudo pronto. Bora. Voo 220 Pro, devido informações. Livre desvio, voo 983. Obrigado. Curva à esquerda, linha do litoral. E agora transferência de comunicações, corredor forte. É o Romeu Acuíndia. Eu, Acuíndia, curva à esquerda, mantém a linha do litoral. Faça um 360 curto pela direita, aguardando para cruzar o eixo de decolagem da pista principal. Para Feira de Santana, manter ainda 1.000 pés. Tá, sim, fazer o contato com a torre, está curvando a esquerda, vai manter minha do litoral para cruzar a metade do corredor forte, 6.000 pés, vou romper a corrida. Ele tem uma aeronave em toque remetido, mantendo apenas contra o vento da pistão zero. Tá, sim, perna contra o vento 1-0, tá mantendo a romper a corrida. Gente, mantém a perna contra o vento, inicia um 360 pela direita, Romeu Eco Índia, e tente novo contato, 1895, caso contrário, retorne. Tá, gente, vai 360 pela direita, na perna contra o vento, vai voltar a torre. Oi, o Romeu Eco Índia. Romeu Eco Índia, tá visual com o cara, tocando e arremetendo na pista principal. Sou eu, Romeu Eco Índia, destruído o controle, após perda de contato. Está efetuando 360 pela direita na perna contra o vento 1-0. Gente, Romeu Eco Índia, 360 devido a um cara, mano, tocando e arremetendo na pista principal, tá visual com o mesmo? É, negativo contato visual, já tá com a proa do oceano, Romeu Eco Índia. Gente, com flash 360, me chame para cruzar o campo. Graças, reportará. 0721. Autorizado para Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 340 via Presulu no 010 MAP, após direto Luvas e conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após Leda, voa direto Pride, onde interceptera via Presulu no 0 e sair conforme a rota. Transponder 5027 e o controle no 2078. Maravilha, então, Maqueco Delta, reporte na final da 1-7. Tá, ao final 360, Romeu Eco Índia. Romeu Eco Índia, prossiga via linha do litoral e aguarde transferência de comunicações. Informe livrando antes da decolagem da pista principal. A gente vai cruzar imediato, cabeceira 3-2, o Índia reportará. 0-2-2. 2-2, respeito, Índia, grato. Base de errado do plano, pista 1-0, fica à direita. Chega da El, Lola Bridge, controle 208, transporte 5027, ajuda a 207. 307, que seja o mesmo correto, repassando tudo. Reportará. Dizendo um pouquinho mais à direita, eu vou no 923. Beija, para 1-7. Deixa eu aguardar, será possível sim, deixa eu aguardar ou segue para 1-0? Afirmativo, pode fazer um 360 pela direita e aguardar essa solicitação? Sim, 360 pela direita, aguardando instruções, 2733. Afirmativo, 360 pela direita, aguardando, 2733. Ajeitou o cruzamento na cabeceira 28, visual com o caravan na perna do vento 1-0, Romeu Eco Índia. Gente, Romeu Eco Índia, controle no 20 decimal 8, vamos. 208, grato, Índia. Controle, ciente do... Controle, Salvador, Romeu Eco Índia. 1-3325. Salvador, Romeu Eco Índia. Romeu Eco Índia, prossiga. Acessou o cruzamento na cabeceira 28. Meu pé mantendo. Autoriza por a esfera de Santana. Presente ali é 340. Mantém ainda o corredor forte. Suba agora para 4.500 pés. Ao passar 2.500, direto Feira de Santana. Grato, vai acender a 2.500 no corredor forte após curva esquerda Feira de Santana. Delta vai para o cruzamento 1-0-2-2. Estado? 140, por gentileza. Autorizado para Ilhéus, nível 140, decolando da pista 10, com primeira curva direita, saída coral. Aciona 5575 e o controle 120-8, trip 5595. Gente, autorizado 140 para Ilhéus, decolando 10, curva direita, saída coral. 5575 transponder, 128 controle, 35595, está no pátio 13, reportaremos quando pronto para puxa acionamento. 5595, correto o posicionamento, apenas modificando se transponder agora, será o 0277. 0277, grato. Salvo Salvador, o gol no 260 para o puxa acionamento, está no box 8. 1260, criança, equipe de sol, reporte para ataque no 08. Reportará para ataque no 08. 17, na sua escuta. Eco Alfa Oscar, ciente, contato radar, suba para o nível 270, que é da MOMO. É, foi passado, mantenha a proa até 4.000 ou está direto 270? Passado 3.000, está livre, curva à esquerda para a MOMO. 3.000, esquerda MOMO, Eco Alfa Oscar. No final, 1-7, baixado, travado, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, autorizado pouso, cabeceira 1-7, vento 60 graus, 99, informe o solo controlado. Controlado, solo controlado, Mike Eco Delta. Aquilo Zulu, aciona identificação, foi na proa do NDB Simba, procedimento de LS X-Ray, chama para descida. Cabeceira D733, está visual com helicóptero, pairando cabeceira 17. Afirmativo, está visual, D733. Se enquadre como número 2 e aguarde pista livre para tocar MT. Como número 2, não, 17, aguarde pista livre, D733. Eco Alfa Oscar, está livre, curva esquerda, sai da mão. Esquerda na mão, no Eco Alfa Oscar. Juliette Serra, prossiga. Beto, solo 1-2, libere no pátio 4, estacionar para caixa livre. E o hotel Juliette Serra. O gol no 044 está estabilizado no X-Ray. Gol no 044, IVLS, chame torre, 11895. 044, passando em Pia Serra, desce mais duas milhas, baixar e travado. Esse gol no 044, aguarde autorização de pouso, vento 70 graus, 7 nós. Há um tráfego aproximando-se para pista auxiliar em direção ao litoral, não era interferir com sua aproximação. Aguarde. Meu Romeu Hotel. Prossiga. 33 autorizado a tocar RMT. Pista na 7, 70 graus, 7 nós. Após tocar RMT, estamos provável espera na vertical do farol de tal ponto devido a tráfego na sinal da 10. Ah, afirmativo. Está devido tocar RMT, provável espera em Itapuã, 273. Espera, reporte usar algum campo. Olha o Eco Hotel, o Eco Alfa Oscar, solicita proa 360 para levar informações. Está livre desvio, Eco Alfa Oscar. Confirme? Livre desvio, Eco Alfa Oscar. Livre desvio. Gol 1044, livre LS, chame torre 1895. Agora o táxi com 1260, está com 140, 3 horas e 11, não serve a Natal. 1260, autorizado táxi via parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste padrão, bom voo. 4 Índia, ponto de espera 1 no 8, 95, ajuste padrão, 1260. Cabeceira do 733, tocou RMT, o pistão no 7 aos 15, curva à direita, perna do vento pela direita, aguarde para a girar base. Curva à direita, perna do vento pela direita, aguardando para a base do 7733. 0213, e confirmando, vai manter 3.500 pés. Apenas confirmando pessoas a bordo, se estimado na posição Conde e pouso. Para o pouso final. Gente, pode para virar base. Para o 0233. Está pronto para virar base, 0233. Gente, vem de 60 graus, nós mais aguarda o salido. Aguardando o salido, virando base 2733. 0. Montanha 045 Pro, é de Feira de Santana. Gente, Romeu, Eco Índia, direto Feira de Santana. Reporte para descida. Portará a Índia. Alta, vou na Pro do NDB Simbra. Procedimento LS Extraction para descida. Contato radar 63 milhas Nordeste. Del Juliette Serra, desça para 500 pés e chame agora a torre 1895. Serra, gente. Espera, pronto. Primeiro 260, mantém. Confirme. Del Juliette, voo 1044. Tem um ponto de espera, um tráfego na final. Mantendo o ponto de espera. Está atrás, hoje. 1738, Livre LS, chame torre 1895. 1895, pode. Gol 1044, está autorizado o ingresso na Juliette, no través do 07, vai seguir o follow-me da Infraero até a posição 10, gate 6. A gente entra a Juliette, através do 7, segue o follow-me até o 10, gol 1044. Papa Romeu Eco Alfa Oscar, reporte levando as formações. Em mais 20 milhas, reportará Eco Alfa Salvador, bom dia, Gol 732. Bom dia, Gol 738, 50 graus, 8 nós, aguarde pista livre, segue trem. Já é baixado e travado, aguardando pista livre, Gol 732. Delta, desça até o 050. Nossa, tá salido. Ali. Ai, Juliana, grato, beleza. Pô, após o desvio, né? Qual pode?